conversa mansa. Eu tô apaixonado e descobri que o meu amor é você. Vem ficar ao meu lado e sem você não sei viver. Vem que eu te amo, é o seu nome que eu chamo. Vem que eu te quero e te levo a sério. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Eu me apaixonei, quero um beijo seu. Vou juntar o amor e você e eu. Eu me apaixonei, quero só você. Quero seu amor pra sobreviver. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Portal do Arrocha. Vem que eu te amo, é o teu nome que eu chamo. Te quero e te levo a sério. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Vem que eu te amo, é o teu nome que eu chamo. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Vem moreninha, vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha.